Para ataque do CS 3125, 8993, um POV, 3 horas e 5 até na cabeça. Os 3 e 30 confirmando 193? Não, 93, CS 3125. Gente, liga até ponto de espera, 1015 o ajuste, até 1895, tem um bom voo. Jantan 3125, a linha decola da 10, vento 080 graus, com meia dúzia de nós. Ativa a linha decola da 10, vento 0125. Brasil, azul 2704. Salvador, 2003 para o curso de acionamento, 21. Azul 01 está livre, chame táxi. 1-24-0-0-0-0. Confirma o tráfego que chamou anteriormente? Salvador, bom dia, tráfego 3125, decolado da Elmeda. 25, contato radar, suba nível 360, vigilante. 360, 3125. Eu poderia passar as condições atualizadas, gentileza, o ativista das 730? Ativo, chuva leve sobre o campo, visibilidade em torno de 8 mil metros, 1.700 pés, poucas nuvens, corrijo, está encoberto. O ajuste 1015, vento de 080 graus, 612 nós, pistil Z10. Temperatura? Temperatura 22. Salve Salvador, muito bom dia, boa noite, 759. No 759, para Guarulhos, Aguajipá. Salvador para o táxi 003, está com uma centena a bordo, 4 horas e 40, alterna Ribeirão Preto. Autorizado até o ponto de espera, torre 1895, 1015 o ajuste, tem um bom voo, azul 5003. 1015, autorizado até o ponto de espera, formulado torre 1895, tráfego 003. Torre Salvador, bom dia, Azul 503, ponto de espera da 10 para 1. Azul 503, bom dia, linha decola da 10, vento 060 graus com 4 nós. Sente a linha decola, pista na 0, 003. Mano, decola da pista 10, curva direita, da Euleda, pois Leda Motiva, intercepta Tesouro 10. Controle 120, decimal 8, 5, 4, 1, 1. Confirma o telefone, professor? 5, 4, 1, 1. Gente, autorizado para Guarulhos, 360, conforme rota do plano. Decola da 10, convertida curva direita, no sentido da saída da EL, após o meio da Motiva, Ampedo 1-0. O controle é 120, decimal 8, responde 5, 4, 1, 1, gol 1-7-5-9. Protegimento correto, chame pronto, puxa sinal 1-7-5-9. Não, não, 7-5-9. Chame o centro em 1251 na antena 133 decimal 25. 003, decolada 120, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 120, decimal 8, bom dia, um azul 5003. Controle Salvador, bom dia, azul 5003, né? Bom dia, Neel, 0300, azul 5003. Por favor, Mike, bom dia, solicito a atualização de reboque da remota 13 para o gate 05, aqui no pátio 1. Bom dia, está autorizado? Mantém escuta permanente durante o reboque. Ok, autorizado e mantém escuta permanente durante o reboque, Mike, X-Ray Charlie. Controle na ferida direto da EL para o 5003? Obrigado, azul 5003. 5003 direto da EL. Negativo, prossiga. C-Delta, aeronave azul, parte 3, posição de reboque, parte 1, não posição 1. Está livre até a saída do pátio. Reporte para ingresso para o pátio 1. Alfa X-Delta. C-Delta, informará na metade do pátio 1. O Mike X e Charlie confirmando a posição 5 no pátio 1. O que você já não escuta? Espaço 140, chame sempre 125, ou na antena 13325. Chamando agora 125, décima 1, não alternado? 13325. 3325, bom dia. Dia. Confirma. Volume 649, informação de autorização, por favor. Volume 649, bom dia, Guarda de Fato. Azul 2704 para Recife, fixou o estante cópia. Obrigado. Gol 649, copia. Gol 649, Delta, guardando seu ingresso. Tá autorizado, X-Ray Delta. Ingresso, confirme o portão, é o 01? Positivo, 01. Tá livre. Conservador, mais X-Ray Charlie, concluiu o reboque no gate 05. Obrigado, bom trabalho. Seis. Logo 1759 para o táxi com 167 a bordo, 4. Autonomia alterando o galeão. O 9 está livre via Índia, no ponto de espera 1895, ajuste 1016 agora. Ponto de espera 1895. 649 na escuta? 649, ponto seguro no 360, decola a pista 10, curva direita, da Euleda, ponto seguro, 120.8, 54, 16. 360, ponto seguro, decola 10, direita, da Euleda, direto, ponto seguro, 208, 24, 16. Cotejamento correto, um pronto. 4, azul 2704, cópia. Recife autorizado, nível 330, a rota é Pesulo no 7, decola da pista 10, curva esquerda, Puca, Aracaju. 120, decimal 8, 54, 14. Recife autorizado, nível 330, Pesulo no 7, decola da 10, curva esquerda, Puca, Aracaju. 208, controle, 54, 14. Contingimento correto, um pronto. Delta consciente, bom dia. Papapá, Serra, Quilo, Delta para o controle do Salvador. Check. Alfa, Serra, Kilo Delta. Desça para 4000, ajuste agora no 016, direto Duna para aproximação ILS. Ajuste 1-0-6. Meu Zulu, Eco Bravo, este é o controle Salvador, meu cordial, prazer falar pra você, velho. Chegou no 759, próximo ponto de espera da 1-0. 1-7-5-9, linda, cola, piscina 0, vento 040 graus, 022. Aliás, vai colar na 1-0, bom no 759. Suba para o 095, transponder 2222. Informação desse controle, Serra Juliette, Bravo X-Ray, é barra. Positivo, é o transponder 2222. Qual o tipo do seu equipamento? Positivo, o meu Vitor é 1-0, muito grato. Suba para o 95, o transponder acionado normal e na escuta do controle. Bom, número 49, sou autorizado que estiver estacionamento, eu posso estar aqui, senhor. O controle no 20.8. Chamou 208, bom, 759, grato. Controle bom, 759, bom dia. Toda 759, bom dia. Contato radar estabelecido, após 2000, gira à direita, vou ler da lei da máxima. Após 2000, direto Leva, gol 1759, após o ativar. Após 2704, motor 3, descarga a sua vez. Azul 2704, está autorizado, você pode prosseguir. Delta Romeo Zulu Eco Bravo, o senhor já tem estimado para pouso na localidade de destino? O senhor poderia nos fornecer também o número de pessoas a bordo? 03, ciente. O senhor está subindo para o 095. O estimado inicial de pouso 1323 com 3 pessoas a bordo. O senhor vai chamar agora a Recife na frequência de 12685. Caso negativo, a frequência secundária 12545 para informação e alerta. Um bom voo, prazer falar. Aqui não possui o meu passarelo 2263, somente passarelo 2223, confirme. Afirma, é 2223. Passarelo 2223, aguarde cópia um minutinho, por gentileza, prepare a saída da árvore, né? Sim, Serra Vila Delta, está agora 34 milhas para a dona, desça para 2000, autorizando ele. 1649, seguirá o Embraer da Azul, finalizando o pushback no através do portão 03, até ponto 0.0, quando lá chame a torre em 1.18.95, ajuste altímetro 1.096. Táxi Azul 2704, 115 a bordo, 325, alterna Serra Bravo, Serra Azul. Azul 2704, livre o táxi via Índia, ponto espera, pistona 0, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro 1016. E 16, foi identificado no 32223, pronto, cópia? Afirmo, pronto, cópia. Passarelo 2223, autorizado Vitória da Conquista, nível de voo 180. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa, após voa direto com Flora, após conquista. Acione 5406 no transponder, o controle Salvador 120, decimal 8. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída Arbor, depois Elefa, acione 5406, 120, decimal 8. Passarelo 2223, correto cotejamento, reporte pronto, pushback e acionamento. Torre, bom dia, Azul 2704, ponto para a Galvão. 2704, dado de área decolar, pistola 0, vento 1, corrigindo, vento variável com 1 nó. Ali decola pistola 0, 27, capitão. Bono 759, chame Recife, 1251. 1251, grato, bom dia. Primeiro contato, bom dia, mantém o ponto de espera. Papapapá, Serra Vila Delta. Salvador, eu vou... Atrás dos 223, prossiga. Só vai sua máquina, vai com frio. Ok, sim, então cumpre o inferior, ok? Controle 2704, decolagem 47, controle 1204. 208, bom dia, 2704. Controle, Salvador, bom dia, 2704. Alô, 2704, é o controle, contato radar estabelecido, prossiga como autorizado. Pistola 0, vento variável com 2 nós, 0, 2 nós. Salvador, é o Papa Romeu, Mike Anki Vito, posição remota 14, solicito autorização de reboque para a posição de número 7 no pátio principal. Oi, muito bom dia, o Papa Serra Kilo Delta, 3 milhas e meia de certo. Papa Serra Kilo Delta, ajuste no 0 no meio, continua a aproximação, pistola 0, guarda autorização de pouso. Estimativo, solicito na presente, cancelamento para pouso na 1-7, completamente visual. Sete Kilo Delta, regra dos instrumentos cansadas 4 nós, base pela direita, reporte visual com 7 na curta. Passará na curta. Volo 649, decolado aos 4 9, controle com 20, decimal 8, bagagem. 208, bom dia, volo 649. Volo Salvador, volo 649, bom dia, nós da Euleda. Volo 649, o controle, contato radar estabelecido, após 2000, Leda, Leda Seguro. Pode o meu Leda, Leda Segura, mano, bem quase nós. projeto travado. Vou configurar do Sierra Kilo Delta, sinal. Sierra Kilo Delta pouso autorizado, pistão no 7, vento calmo. Atenta a pista molhada, ajuste ao tinto no 0 no meio. Livre pouso, Sierra Kilo Delta. Pelo Delta no solo aos 5-3, confirma o pátio. Tá. Pesado o backtrack, livrou na primeira esquerda. O Sierra Kilo Delta está na sequência livre. Chame Recife 2085. 2085, 704. Lula 649, chame Recife 125, Ana. Recife 251, Ana, lembra do nome, bom dia. Boa. Paulo Salvador, é o Papa Romeu, Mike Yankee Vito, informe o termo do reboque na posição 7, parte principal. Ok, tem. Gato, bom dia. Prossiga, azul 4039. Gente, então prepare a saída da Elia da Morte. Vê agora de copa, por gentileza. Falido 2223 para pushback, acionamento. Aparelho 2223, autorizado pushback, acionamento, reporte táxi. Passar na táxi, passarido. Sim, só bate como número 2, da 3230, prepare Puca, já Maracaju. 9 ao controle. Salvador. Ajuste 1016 após Papo de Duna, 4000 para aproximação ILS. 4000, Papo de passarelo 2223 está pronto para o táxi. Está com 36 POV, autonomia de 6 horas e 40 e vai alternar Salvador. 2223, autorizado o táxi seguir a Patinho no Índia, ponto 0 para Sona 0 Torre, 118 decimal 95, ajuste altímetro 10016. Pronto, 245, passarelo 2223. Já pronto, cópia? T3830 está autorizado, Recife, nível 330, rota Pesuru 17, decola 10, primeira curva à esquerda, subida Pucajã, Maracaju, transponder é o 5424, controle de Salvador 120 decimal 8. T3230 está autorizado para estiver de funcionamento, reporte do táxi. Azul 4039, São Paulo. Azul 4039, controle de Salvador, solicitou que mantenha a saída da EL. Já está autorizado Campinas, nível 300. Decola oficina 0, primeira curva direita, saída da EULI da transição Mótiva. Decepta Pesuru 10, o base, Pesuru 16, após segue conforme plano de voo. O transponder 5430, controle Salvador 130, decimal 8, azul 4039. Correto, pode quando pronto para o chibé questionamento. Tango Vitor Adel Fox, informação Índia, confere, prossiga. Aguarde cópia, Papatango Vitor Adel Fox. Oceano 6312, desça para 2000, autorizado a aproximação em LS. 2000, autorizado em LS, 6312. Oceano 2223, pode estar na pronta. Até 2223, autorizado em área de decolar, pistão 0, vento calmo. A linha decola, passeio 2223. Se encontra. Gente, Capatango Vitor Hotel Fox, está autorizado Petrolina, nível 100, decola pistola 7, primeira curva à esquerda na subida Moma para direto. Acione 5420 no transponder, controle Salvador 120, décima 8. Vitor Hotel Fox, correto cotejamento, confirme que é o bioautonomia. Oracionamento e o táxi, chame a torre em 118 decimal 95, ajuste o altímetro 1096, Papatango Vitor Hotel Fox. Tráfego Salvador, voo 1372, informação Índia para... Recife, bom dia. 1372, bom dia, Índia confere. Está autorizado Recife, nível 370, rota pelo 17. Decola 10, primeira curva esquerda, subida Pucajá, Maracaju. O transponder 5435, controle Salvador, opere 120 do Sima 8. É Pucajá, Maracaju. E confirma o restante. Bom, 1372, está autorizado Recife, nível 370. Rota UPS 17. Decolagem pista 10, primeira curva esquerda. Na subida Puca, Jamo, Aracaju. O transponder 5435, controle Salvador 120, décima 8. Bem, para 1370, conforme a rota do plano, UPS 17. Decola na pista 10, curva esquerda após saída Puca, Jamo, Aracaju. 5435, é o transponder, 1208, controle. O 1372 correto, reporte quando pronto o feedback acionamento. Reportará quando pronto o gol 1372. Rotan 3830 para o táxi, 167 a bordo, 3 horas e 40, Fortaleza. Índia, ponto 0, turma 0, torre, 118, decimal 95, ajuste ao time, turma 0, no meia. Salvador, Passaredo 2223, descolado, sua escuta. Passaredo 2223, é o controle, contato já está estabelecido. Qual a razão de subida que vai entregar até o nível 050? Pode ser 1500 pés. Ah, ok. 1500 pés até o 050, suba sem restrições, observo que já passou 2300. Inicie curva direita e voa elefa. Ok, vai voa elefa então, obrigado, Passaredo. O 3304, Vestibular de Alagoinhas, desça para 5000. Confirmado, o 3304. O 3304, Vestibular de Alagoinhas, desça para 5000.